Bruno Santana. Mais um pra atualizar o repertório. Simbora, senhor. E coração. Portal do Arrocha. Tô com saudade de beijar você todo e fazer um amor nível rage. Eu tô com saudade. Eu aposto você também tá. Conheço de longe esse olhar, mas eu não me importo em dizer o desejo que eu tô de você. O meu colinho quer tua sentada. Então senta danada. Então senta danada. O meu colinho quer tua sentada. Então senta danada. Então senta danada. Senta danada. Alô Império, assistência técnica e celular. Tamo junto, meu irmão. O melhor que nós temos. Eu aposto você também tá. Conheço de longe esse olhar, mas eu não me importo em dizer o desejo que eu tô de você. Produzindo qualidade.